sinônimo, espíritos ao seu redor. Quer escapar desse mundo, mas outro lado é pior. A mãe reclama e sente dó, só quer livrar das maldades. Nunca vi um sorriso nelas com o filho atrás das grades. Sei que tá difícil, é um passo do precipício. Mais fácil cortar os pulsos que largar esse vício. A madrugada é só o início, é hora, bola, um esquema. Enche, vira e vários copos, já era, esquece os problemas. A história é triste e é foda, não me entendo nada. Bronca com a família em casa e treta até com a namorada. Uma chance pra mudar, só depende de ti. Querer tentar, quem sabe um dia sorrir. Uma chance pra mudar, só depende de ti. Sozinho te faz não ver mais flores, enxerga apenas espinhos. Um estranho no ninho, à beira de um piripaque. Te faz perder o valor bem menos que uma pedra de crack. Tá foda, né? Que vida louca essa sua. Se você me estender uma mão, meu passo, eu te retorno as duas. Vi seu olhar frio e vazio, um triste semblante. Quando seus pais não desconfiam das drogas atrás da estante. É tenso, é punk, me perdi nas orações. Quem dera todos os problemas viesse com soluções. É só mais uma entre milhões no campo de refugiados. Pode fugir desse universo, mas nunca dos seus pecados. Uma chance pra mudar,